Sempre onde consegue-me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. Le 02 38 43 48 00. Yo, yo, yo, barriqueiroxinha, yo, yo, yo, da sala

para bem, longe de mim. Mas faltam-me as palavras para saber como estás. E fito as chamadas que me fazem chegar. Leva-me a vida.

que eu nunca escrevi. Uma canção que eu guardo pra mim, para que possas saber tudo que eu nunca soube dizer. Esta é a carta que eu nunca te li. Esta é a carta que eu nunca escrevi. Uma canção que eu guardo pra mim, para que possas saber que eu nunca te vou esquecer. Esta é a carta que eu nunca te li. Já não anda, põe a musiquinha e apaga essa.

paciência não consequência, consistência não extravagância. Escovivente não vivência, paciência não consequência, resistência não extravagância. Angola, Angola, força, a minha escarta mata bem, amigo, ora vai me bate amigo. Angola, Angola, força, a minha escarta mata bem. Agora vai me dar caminho. Angola, Angola e Pomsa, a minha escata mata bem. Agora vai me dar caminho. Angola, Angola e Pomsa, a minha escata mata bem. Agora vai me dar caminho. siento solo, vete junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Sorry.

passa mais contente e mais feliz. Eu vou andar, eu não quero outra mulher. Portuguesa tão querida, a mulher da minha vida, não tem nada a saber. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, sim senhor. É a mais bela princesa, a rainha da beleza, a dona do nosso amor. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ele só quer é mulher casada. Ele só quer é mulher casada. Sabem porquê? Sabem porquê? Sabem porquê? Porque ela não diz nada. Num domingo pela tarde, estava ele a passear num carro branco, sempre lavadinho, que bota com cheirinho para elas agradar. Solar

carimbó português. Vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Ó vira que vira, ó vira virou, as voltas do vira sou eu quem as dou.

No nosso país, no continente, menos nebulosidade no sul. Nos Açores, chuviscos em Santa Maria e também em São Miguel. Na Madeira, poucas nuvens, no geral. No Funchal está uma temperatura de 22 graus, 20 em Faro, 16 em Lisboa, Porto e Ponta Delgada.